São flores pra quem morreu, lágrimas pra quem ficou, é hilário o que aconteceu, aplausos pra quem matou. São vadiaça, aplaude o barraco em pedaços, outra dona Maria com filho baleado nos braços. Não tem premiação, mas é igual cena de filme, não tem Oscar, mas é claro, dá ibope, a cena que é triste. Assiste aí o Super Cine das ruas de barro, menor de 13 com rasgador no jaco de aço. É lógico que a formação de quem teve a milícia invade na casa e tapa na cara de todos os paredes. A polícia invadiu de furador, o morro mata estudante em porta de colégio alegando que é criminoso. Veja aqui, vários de nós exilados, assalto, assassinato, mas nem o que queimou índio com álcool, nem o que jogou o próprio filho do andar do prédio, nem que invadiu faculdade descarregando perdido ferro. Hoje justiça é só pra aquele que tá na sede pra buscar o que a mãe não pôde dar e atirar. Quando gritar assalto na frente do banco, se reagir, separa o corpo da sua alma e pronto. E é só lotérica virada de perna pro ar, cavala 120, ninguém pega, cadê a Rotan? Depois ostenta os correntão de prata de 2 mil reais, se estender na garagem, Honda Civic, férias em Dubai. Mesmo que custe o coração da mãe, nem faz, prefere ganho na testa, o sol gemado com grampo de aço. Outro discípulo de Osama que faz do Brasil Bagdá, pra ser o diabo no inferno, no interior do bar. Hoje o diabo vem armado de PT, raça, sai put, não tem valor o tridente, quando eu toco a deserte no mundo. Hoje cheiro é de caniça no mato, não é mais de enxofre, é da morte dos meus inimigos. Hoje o diabo vem armado de bezerra, sai fute, não tem valor o tridente, quando eu toco a deserte no pute. Hoje cheiro é de caniça no mato, não é mais de enxofre, é da morte dos meus inimigos e do seu sedentor. Hoje o diabo vem armado de bezerra, sai fute, pior que o inferno aqui é Brasil 2012, é o pátria amada idolatrada, salve salve. Jovens sendo exterminados antes da maioridade. Guerra civil infantil, moleque mata moleque. Não tem PS2, brinquedo é 357. Em vez de Blade GTA, fiz Holly Pointer, tambor cheio. No primeiro homicídio não tinha nem pelo no peito. É só cavalo a 120, a Lander rasgando a madruga. Pé vermelho deixando um rastro de sangue na rua. Quando assim quem beijou o chão ficou estirado pra trás. 5 disparos a queimar roupa e o coração não bate mais. Não tem lugar errado, não existe hora errada. Ninguém morre antes da hora, a morte não chega adiantada. Vejo os moleque bomba, nascido fura lata, CB300 na perna, carpa tatuada. Os correntão de prata pesando no pescoço, vários galo na carteira e 50 G no bolso. Só de golpe sapão, Astra GSI, de Vectra Elite pras piranhas se abre. Rebola ouvindo funk, quase tem um orgasmo, quando encosta o rabo em cima do banco do carro. Não vim pra semente, então o tempo é precioso. Vou viver que nem patrão, nem que seja só até os 18. Nasci pra gladiador, exemplo dos moleque que não aguenta mais pagar veneno embaixo do sol quente. Quer ser visto, ser lembrado igual Fable Al Capone. Quer ver a morte dos inimigos e os seus seguidores. Hoje o diabo vem armado de beterra, de chicote, não tem valor o cliente quando toca deserto no grupo. Hoje o cheiro é de carniça no mato, não é mais de enxofre, é da morte dos meus inimigos e dos seus seguidores. O diabo vem armado de beterra, de chicote, não tem valor o cliente quando toca deserto no grupo. Hoje o cheiro é de carniça no mato, não é mais de enxofre, é da morte dos meus inimigos e dos seus seguidores.